a vingança. No ano de 1815, eu vivia com um irmão mais velho na Córcega. Eu fazia contrabando e meu irmão era soldado das tropas de Napoleão. Isso me parece normal para dois corsos, comentou sarcasticamente o conde. Por favor, excelência, tenha paciência comigo. Prossiga, ordenou o conde. Quando Napoleão saiu da ilha de Elba e marchou sobre Paris, meu irmão o seguiu em suas tropas. Depois da Batalha de Waterloo, quando o imperador foi derrotado, meu irmão se refugiou na Córcega e me escreveu dizendo que me encontraria em Marselha. Lá, porém, os seguidores de Napoleão eram caçados como feras e assassinados. Infeliz do soldado que caísse nas mãos das patrulhas reais. Meu irmão foi um deles. Então solicitei ao procurador do rei, senhor Villefort, que punisse os assassinos de meu irmão. Ele disse simplesmente, seu irmão era um criminoso, todos os seguidores de Napoleão são criminosos e merecem a morte. Fora daqui eu mandarei prendê-lo. Afinal, fiquei sabendo que esse homem era um dos mais ferrenhos perseguidores dos adeptos de Napoleão. Então, jurei me vingar desse insensível funcionário público que usava a força da justiça em proveito próprio. Era a vendeta, a maneira corsa de cobrar suas dívidas de sangue. Não ficava só entre dois homens, mas também entre famílias até o extermínio de uma delas. Neste caso, a família Bertuccio contra os Villefort. Quando Villefort partiu para Paris, seguiu seus passos. Então fiquei sabendo que ele vinha sempre para esta casa, onde mantinha encontros com uma mulher. Uma mulher? Perguntou Monte Cristo. E como se chamava? Não sei. Havia uma criança com ela. Uma criança de Villefort? Creio que sim. Ele sempre vinha visitá-la. A senhora René de Saint-Méran, sua primeira mulher, ainda vivia. Era da família dos mesmos proprietários desta casa? Isso mesmo, mas eles nunca vinham aqui. Somente Villefort para encontrar-se com esta mulher. Um dia resolvi, vou matar este maldito. Escondi-me neste mesmo jardim e fiquei à espreita. Villefort estava cavando a terra para enterrar alguma coisa. Pensei que fosse um tesouro e esperei até ter uma oportunidade de atacá-lo. Quando ele depositou a caixa no chão, aproximei-me com o punhal firme na mão e disse-lhe, Villefort, vou matá-lo por meu irmão. Dei-lhe um golpe no peito e ele caiu banhado em sangue. Então peguei a caixa onde supunha existir um tesouro e fugi. Então, senhor Bertuccio, pode-se dizer que é ladrão e assassino, disse o conde. O abade Bussoni me enviou um belo secretário. Contei apenas uma parte da história para o abade. Agora vou contar-lhe a história toda. Continue. Quando abri a caixa, levei um enorme susto. Dentro dela não havia um tesouro, mas sim uma criança recém-nascida. Certamente era filho da mulher que estava na casa de Outeil. Portanto, filho de Villefort, sentenciou o conde. Isso mesmo. A criança estava viva. Era um menino e eu, sem saber o que fazer, levei-o para a casa da mulher de meu finado irmão. Ela prometeu cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Depois disso, voltei para Córcega e continuei a contrabandear. Minha cunhada criou o menino com todo o carinho, até se tornar um jovem forte e bonito, porém um mau caráter. Sempre que podia, ele roubava o dinheiro dela. Aos 15 anos, tornou-se violento, exigindo que ela lhe desse tudo o que ganhava. Quando ela morreu, ele vendeu a casa com tudo o que havia dentro e desapareceu. Nunca mais soube dele, nunca mais. Dei-lhe o nome de Benedetto. Imagino que esteja morto. Afinal, ao invés de praticar um crime, você acabou evitando um infanticídio, pois Villefort não morreu e seu filho foi salvo. O conde de Monte Cristo estava profundamente pensativo. Sua vingança ainda poderá se realizar. Basta que confie em mim e me obedeça sempre. Juro que serei seu escravo, exclamou Bertuccio, que parecia aliviado após a confissão. Tenho mais um em minhas mãos. Vamos, portanto, ao terceiro, pensou o conde.